Amigo, vou localizando, 0809, 0809, 179. posta linea di posto del Poi. Thank you. Para a longa final do estudo 7, mantenha a presença pronta, limite radial 330 do GOS Salvador, estado de falha, peço navegação na flor do GOS Salvador, e chama a torre 1 no número decimal 95. 28, descendo 2 mil graus, condição 03, suporte visual com a sistema próximo. 6264. Quando o 5 militar a posição, pode manter o nível 190 para a descida. Chame Aracaju 120 decimal 3, serviço na data de máquina. 03, Gate é o 05. Dois, dois, quatro, já que depois da frente, um vestido 2 mil reais, um vestido padrão.